dona do dom que Deus me deu. Sei que ele é a mim que me possui, e as pedras do que sou dilui e eleva em nuvens de poeira, mesmo que às vezes eu não queira, me faz sempre ser o que sou e fui. Eu quero, quero, quero, quero ser sim esse serafim de procissão do interior, com as asas de isopor e as sandálias gastas como gestos de um pastor. Presa do dom que Deus me pôs, sei que ele é a mim que me liberta e sopra a vida quando as horas mortas, homens e mulheres vêm sofrer de alegria, gin, fumaça, dor, microfonia, e ainda me faz ser o que sem ele não seria. Eu quero, quero, quero, é claro que sim, iluminar o escuro com meu buste e carmim, mesmo quando choro e adivinho que é esse o meu fim. Plena do dom que Deus me deu, sei que ele é a mim que me ausenta, e quando nada do que eu sou canta e o silêncio cava grotas tão profundas, pois mesmo aí na pedra ainda ele me faz ser o que me nunca se finda. E eu quero, quero, quero, quero ser sim essa ave frágil que a voa no sertão, o oco do bambu, apito do acaso, a flauta da imensidão. E eu quero, quero, quero, quero ser sim essa ave frágil que a voa no sertão, o oco do bambu, o apito do acaso, a flauta da imensidão.